prevalecer. De São Paulo a Salvador, do Rio a Porto Alegre, de Belo Horizonte a Brasília, Hip Hop Brasil. Salvador, São Paulo, respeito pra ser respeitado. Na humildade é claro, remar contra a maré faz parte do aprendizado. Quando ninguém bota fé, me sinto desafiado. Passando os obstáculos, vou que vou na moral. Estilo original, diferente do igual de quem insiste no erro feio. Cheio de arrogância, fazer o que, parceiro? Cada lugar com seus pilantra, o verdadeiro vai que vai, faz o que sai do coração. O bem me leva além, a outra dimensão. Distante da maldade, constante que nos cerca. Os dois olhos bem abertos, atento na selva de pedra. Não se estressa, vamos nessa, que pra tudo tem sua hora. Moro em verdade na trilha sonora, essa é a lei que vigora. Todo respeito à velha escola, do sudeste ao nordeste. A rima voa, eu vou de boa, nem à toa. As coisas acontecem pra vitória. Vito, atitude diferenciada, passa a bola. Passa a bola. Tamo aí pra vida, pro mundo, brigando, sofrendo, brindando, querendo sempre mais, correndo atrás da paz, veneno nunca mais. Eu vi o absurdo, os loucos soltos pelo mundo, fazendo a lavagem cerebral sem conteúdo. Sobrou mente perturbada com a novela que acabou. Sofrimento quando o time adversário fez o gol. Para, se situa, me escuta, sente o flow. A ideia de mil graus, de São Paulo a Salvador, onde a pobreza virou atração. Olha a promoção, junta os gringos e põe no seu pacote de excursão. RCK é um gol na missão. Essa é a grana para o jogo conquistar. Quem que ganha? Hip Hop Brasil, não vem com essa de história. Vacilou, pô, vai pro livro de memória. Mas eu vou chegando, conquistando, fazendo a minha parte. Ritmo, poesia, com a prática vem a arte. Sei que todos já sabem que o Brasil nunca mudou. Viver de sobra foi sempre o que estou. Mas o lance é aquele, o esquema foi aprovado. Maior satisfação tá com os guerreiros aliados. Só cola os verdadeiros, seu valor é humildade. Desejo paz, harmonia, muita sinceridade. Tenho grande certeza em tudo que eu falo. Essa conexão é de Salvador a São Paulo. Até Salvador, sem rancor, com amor e sem terror. Eu vou, sim senhor, sacou? Atitude diferenciada faz a cara do nordeste até o sudeste. Sem marra, olha o time formado. Pra você, otário, que duvidou e desacreditou dos mano errado. Só parceria, tamo junto lado a lado. Azar daquele que for o adversário. Velha escola, nova escola, tamo pra somar. Hip Hop Brasil, e aí, vai encarar? Sexo, cerveja, skate, muita consciência. Bate cabeça, se tornou uma tendência. W.O., aquele que você xingou. RPWVP, lado B, morou? Demorou, só você que não colou. Vem com nós, parceiro, de Sampa, Salvador. Dengue selvagem, birra na mesa, é só maluco, firmeza. Lado a lado, no trampo, na correria. Zona Leste, Salvador, São Paulo, Bahia. Na banca dos loucos, a mulher de primeira. Muita mulherada, rap na veia a noite inteira. Suor caindo, sente o bamba subir na mente. E a fumaça que rola é meu charuto envolvente. De São Paulo a Salvador, louco é sempre louco. Macaco sobe o morro, atitude proceder pra se envolver. Gangue selvagem na levada, mandando uma paulada. Sem caô, caô, no estilo diferente. É quente, mas um louco consciente. Tem um som pesado rolando, o rap é só malandro. Na banco 5-6 é só sangue pulando. Sente o drama, que aqui é só Patrício. Under Mad, Paul, Tutti, mano, Jorginho, a festa rola. Tá foda, nada nos incomoda. Vagabundo olha na casca do ovo e não quebra. O que eu tô fazendo aqui? Sou mineiro, brejeiro, ligeiro, PMC. Sou lá das Minas Gerais, minha cara é correr atrás. Viu, por todo o Brasil, hip hop já invadiu. Por agora comemora, apesar de toda demora. Por agora comemora, é hora de botar pra fora. Mano paulistano, mano solteropolitano. Então tá firmão, irmão, a união. Porque ninguém fica parado, parando, parasitado. A rima é agressiva, inofensiva pra todo lado. Valeu Salvador, todo mundo vai pirar. Atitude diferenciada, vem representar.